Em nossa cultura, um homem que tem coragem vale mais do que tudo. Leve um recado aos seus líderes. É isto que os aguarda. Yo! Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não conto com a sorte, rapaz! Segura! O presente mais desagradável que Jesus mandou. Rap não é novela, mas tá cheio de ator. Muitos paga de favela, enganos vacilão. Eles vendem o sofrimento, fizeram um cifrão. Vários super-herói, tudo ilustração. Prefiro minha morte do que fingir ostentação. Vivi na barra funda, nego sem enganação. Fui no inferno e voltei, tipo Fábio Assunção. Sem reabilitação, minha dor não foi em vão. Meu rap é pesado igual corrente de ladrão. Foda-se o Twitter e os poetas de plantão. Não busco seguidores, vou buscando o coração. Lutador de rua, guaxinim do concreto. Vejo pelo suor, não existe plano secreto. Cê ganha todas as fases como rap. Não é um jogo, agora tá na caminhada, não no topo. Negão, tira o boné, revólveres para o ar. Nego, presta atenção, nego, presta atenção, pois eu vou atirar. Negão, tira o boné, revólveres para o ar. Nego, presta atenção, nego, presta atenção, pois eu vou atirar. Sou um homem na estrada, meu pai na porta do bar. Entre conhaque e pinga, eu já implorei pra ele parar. 40 anos nesse vício, ele ainda não saiu. Já pedi, já implorei, minha lágrima caiu. Quem não mata, fortalece, não é esse o ditado. Já não vou mais na igreja, de tanto que é meus pecados. Mas sei que Deus é grande e ele vai me perdoar. Estrada do rap é longa, vando até meu pé sangrar. Sentimento tá na voz, meu produto na mochila. Tá lacrado, tá fechado, vendo mais que cocaína. Atrasalado, se incomoda enquanto eu faço o meu. Corre, é simples, é H da rua. Ou você mata, ou você morre, espera a morte igual Hector Aquiles. Meu rap é preto e branco, não gosto de arco-íris. Lições da rua me ensinaram, então é assim que é. Se tiver que morrer, tio, eu vou morrer de pé. Negão, tira o boné, revólveres para o ar. Nego, presta atenção, nego, presta atenção, pois eu vou atirar. Negão, tira o boné, revólveres para o ar. Nego, presta atenção, nego, presta atenção, pois eu vou atirar. Chanque que tá na track sozinho, sem mais ninguém. Uns andar de bicicleta, vacilão, eu tô a mais de 100 por hora, sem medo de bater, não tenho medo. Morrer, tô arriscando tudo em minha vida pro meu rap estourar. Pro meu rap vencer, pro meu rap chegar no seu ouvido. É estranho, mas eu gosto disso a cada dia mais. Derradeiro, verdadeiro, não paro jamais. Não paro por nada. Quando citam compromisso, parece piada. Quando citam compromisso, minha cabeça até dói. Cês paga de favela, mas só fazem show pra boy. Pra moleque de 15 que não sabe o que quer. Moleque punheteiro que nunca comeu mulher. Sem mordaça, sua música de viado é pra emo. Fechado com a verdade original, sou isso mesmo. Negão, tira o boné. Tira o boné. Revólveres para o ar. Nego, presta atenção, nego, presta atenção. Eu vou atirar. Negão, tira o boné. Revólveres para o ar. Nego, presta atenção. Original, nego, presta gangsta. Atenção, pois eu vou rap atirar.